224, vitoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 125. Esquerda 125, acionar 6224. Voo 9084, decolar 243, chame controle de frequência 19.35. 935, controle gol 9084, rádio. Salvador, boa noite, gol 9084, decola Momo, cruza 1700. 9084, boa noite, contato radar, suba nível 370, fechou Momo. 370 na Momo, gol 9084. Azul 4209, reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo 230 nós. Ajuste no 0 no 3. No 0 no 3. 305, complete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Chané 6224, desça para 3 mil pés. Ajuste no 0 no 3. Para 3 mil, no 0 no 3, a chané 6224. Número 3 para pouso. Com apenas média de 30 para o tempo para preparação. Tudo para 2, dono 0 nós. 2, dono 0, reduzindo 4, 2, 0, 9. Já travado. 3305, tráfego avistado, autorizado o pouso, pista 10, vento 10 graus, 149. QNH 10. Pode repetir o vento, ajuste, por favor, sempre acordado, hein? 3305, prezado pouso pista 10, vento 120 graus, 14 nós, quem negar, 1013. E pouso 10, obrigado, 3305. Chame 6224, desça para 2000 pés, informe o localizador 6224. Para 2000 pés, informe o localizador 209, desça para 3000 pés. 3042. Gol 9084, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. 2545, 2685, centro Recife, gol 9084, uma boa noite, boa Páscoa. Boa noite, igualmente. T05 no solo 50, livre pista pela direita, chama solo, frequência 1219. 3219, tá, 3219. Preparação com o tráfego da Xané. Condição de reduzir para 180 nós. Já estamos. Ok, pode manter a perfil da chegada, ok? Ok. A manter então a posse, você vai seguir na proa de B. 4, 2, 0. Intenções de prosseguir na final da pista 1-0 com velocidade de quantos nós? Estamos reduzindo agora para 1-6-0. Vai ser o suficiente para separação? Possível, a aeronave agora está a 1 milha de duna. Tá ok, nós estamos a 7 milhas de duna. Bem, obrigado. Pede aproximação, chame torre 108-95, bom pouso. Torre 108-95, 6-2-2-4. Desça para 2000 pés, ajusta o altímetro no 0-3 e forme no curso do localizador. 2000, confirmado o ajuste, ou no 0-3 e postará no localizador. 4-2-0-9. abaixo e travou o Chile 6224. Chile 224, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 09 nós, Kenengão 013. Vente de pouso. Ground, good evening again, Europa 084, heavy and pushing on 10, ready for position and start. To a general clear to push and start up at the right attack, Europa 084. Be clear to push and start, Europa 084. Localizador, Azul 4209. Azul 4209, para sua informação, o tráfego à sua frente está agora a 2.1 milha da cabeceira 10, o senhor está agora a 7.2 milhas da aeronave que está à sua frente. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. Confere a distância, torre 10895, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4209. Azul 4209, continua sua aproximação, cheque sem de pouso, aguarde pista livre. Ok, reportará baixado e travado, está 2 milhas de pé, 4209. Para o TAC, o senhor 6613, temos 166 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando o galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, Índia Alfa, quando lá chame a torre em 1862-6313. Índia Alfa, 1863. Corrijo, é força do hábito, é 18.95, ok? A frequência da torre é 18.95. Sem problema, 18.95, pode estar o senhor 6613. Boa noite, Juliette, 224, boa noite. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso do pátio, 6224. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso do pátio, 6224. 24, 209. Chanel 6224, siga em frente, ingresse na Juliette, portão 01 para o 6224. Segue em frente, ingresse na Juliette, portão 01, Chanel 6224. Fica. Europa 084, raise back. Europa 084, taxi, fly. Menapro, India and Alpha. All out traffic on 010, tower 118, decimal 95, Europa 084. Okay, April, India, Alpha, holding position 10, tower 118.95, Europa 084, thank you for all. Bye-bye. 4209, no solo 59, tem pista pela direita, chega o solo, frequência 121.9. Solo 1219, azul 4209. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4209, Libra. Azul 4209, boa noite, táxi em frente, reporte antes da Juliette para ingresso do TAT 4209. Em frente, reportaremos antes da Juliette 4209. Próxima Juliette do Golfo Aeronave. Sente. Observe aeronave, seu portão astral de número 3. Táxi com cautela, 4209. Com cautela, observando, estado 03, 4209. Good evening, Europa 084. Approaching, holding, approaching India. Europa 084, mantém position. Mantém. Você é na M313 na escuta? É a 313 na escuta. Estamos de mais um minuto aqui. Tá pronto. Sim. Quanto será pronto aqui na minha 3 ou não? Você é na minha 3 ou no 3, autorizado ali a LAI decolar pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Você já ali a decolar na 1 no 0, na minha 3 ou não? Continue, Europa 084. Europa 084, until hold short, runway 10. Hold 10, Europa 084. Europa 084, clear line up and my time. Line up and wait, runway 10, Europa 084. M3 no 3, decolado 06, chame controle, frequência 1 no 9.35. 9.35, obrigado, um bom domingo de Páscoa. Igualmente. Sou Salvador, boa noite, chame 63, 13, cruza 2000 pés. 3.13, contato radar, sua para o nível 360, perfil Arbor. 360 na Arbor, quando possível, pro de Elefa. Delta Alpha, Delta Alpha, 63, 03. Alpha 084, clear takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. 34, takeoff, runway 10, Alpha 084. Brasil 84, Salvador, control. Brasil 19.35. 19.35, 084, Salão. Europa 084, good evening, out of 2000. Europa 084, climb flight level 370, Boca de Pastor. Climb flight level 370, Boca de Pastor, Europa 084. 3305, nível de voo 330, pronto para cópia? Cópia. Para Recife, nível 330 autorizado, Aperuísque 58, decola no zero com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935, a torre em 11895. Seu transponder 5021 no TAN 3305. Informe para o posicionamento 3305.